Em tempos de grandes dificuldades para o país e para o nosso Conselho, não posso deixar de salientar que tem havido por parte do Executivo em permanência o cumprimento do programa eleitoral com que se apresentou a votos, debaixo da bandeira do Partido Socialista. Parece-me evidente que hoje Oliveira do Hospital mudou, pois há um espírito democrático, de diálogo e de consensos que anteriormente não havia. Esta é uma conquista que não poderemos deixar de realçar e, sobretudo, hoje temos uma Câmara que está mais próxima dos cidadãos e, sobretudo, uma Câmara de porta aberta. Prometemos ainda que nos bateríamos para dar outra visibilidade ao Conselho, abrindo as portas para que Oliveira do Hospital tenha uma identidade, um nome próprio, reconhecido. Penso que temos conseguido atingir esse objetivo com um conjunto de eventos que deram projeção nacional e diria mesmo até internacional, divulgados através dos meios de comunicação social, onde se destaca um programa de televisão com 6 horas em emissão direta de Oliveira do Hospital e também o nosso regresso da ex-Ficacol, hoje conhecida por Expo-H. E assumimos, o primeiro eixo estruturante era que as pessoas eram a nossa e são a nossa prioridade. E isso, para que essa prioridade, fizemos algumas políticas que gostava de falar. Dia de atendimento aos munícipes, para que estes possam apresentar os seus problemas, os seus receios e, para em conjunto, tentarmos encontrar soluções para eles. Assinámos um protocolo entre o IFP e o município, proporcionando, e foi uma das primeiras medidas, proporcionando a oportunidade, através de diversos programas, prestarem atividade de trabalho, de interesse comunitário, dando um sinal de esperança aos trabalhadores e aumentar-lhe o rendimento disponível que se reflete no seu poder de compra. Outra das opções que tomámos foi tratar as juntas de freguesia de outra forma, isto é, descentralizando competências. E aquilo que o Executivo anterior, e que se pode comparar, é que o Executivo anterior atribuía à volta de 120 mil às juntas de freguesias. Passámos para um número redondo de 500 mil euros, e estes 500 mil euros, penso que é um processo de responsabilidade conjunto entre as câmaras e a junta de freguesia, mas permitiu maior independência, maior autonomia às juntas de freguesia em relação ao poder, ou a este Executivo, ou ao seu Presidente. Há um ano também definimos como segunda prioridade a focalização de esforços no combate ao desemprego. Na reta final deste primeiro ano de mandato, adjudicámos a empreitada da ampliação da zona industrial de Oliveira do Hospital. 10 novos lotes permitirão a instalação de empresas e a criação de novos postos de trabalho. E também posso afirmar agora aqui, neste momento temos empresários que se mostraram interessados e que fizeram neste momento para quase todos os lotes. Por isso há aqui uma possibilidade realmente de mais emprego. Também realizámos muito trabalho em reuniões com o IAPMEI, sindicatos, Governo Civil, Ministério da Economia, para relançar algumas empresas do setor dos têxteis. Este trabalho ainda não está acabado, por diversas dificuldades, mas acreditamos ainda que no futuro haverá proveitos. Se o sucesso dependesse do esforço da Câmara, este assunto estava resolvido e teríamos menos 200 desempregados. Este primeiro ano serviu sobretudo para fazer um planeamento também de obras para o mandato. Uma das dificuldades é que não havia projeto para as obras consideradas estruturantes, mas se o havia, um ou outro, eram de uma dimensão que não se coaduna com a realidade atual. E gostaria de citar o projeto que nós encontramos, por exemplo, da central de camionagem. Um projeto, na nossa ótica, completamente desprevido da realidade atual e com um projeto de obra estimado em 3 milhões de euros. Não será este projeto que nós executaremos, mas executaremos de certeza a central de camionagem e faremos a reestruturação do mercado municipal este mandato e penso que no próximo ano. Por isso foi preciso elaborar os seguintes projetos. O Centro Educativo de Nogueira do Cravo, neste momento, é desdicado. A ampliação da zona industrial de Oliveira do Hospital, neste momento, é desdicada. A ligação técnica de saneamento básico do Seixo da Beira, neste momento, é desdicado. O projeto do novo estaleiro municipal. É imperioso que tenhamos um estaleiro municipal onde os funcionários municipais tenham possibilidades de uma pequena particularidade, mas que, se quiserem, os que trabalham no lixo, se quiserem tomar banho de água quente, não têm umas casas dignas desse nome. E isso envergonha o município. Outra, a remodelação do mercado municipal e a central de camionagem. O projeto das novas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Neste momento, o projeto está executado. Também projetos de requalificações urbanísticas das sedes de freguesia. Há um conjunto de sedes de freguesia que entraram através do quadro comunitário que vão ser requalificadas. A isso temos a acrescentar o que já está em obra, ou que estaria em obra. A Biblioteca Municipal, a Estrada da Aldeia das 10, lançámos e adjudicámos já no nosso mandato, mas o projeto vem do Executivo anterior, a Estrada de Nogueira do Cravo Oliveira do Hospital. Todas estas obras, lançadas pela Câmara a curto prazo, têm um investimento de 10 milhões de euros, com uma comparticipação do CRENA de 7 milhões 185 mil. Se isto não é trabalho, não sei o que é trabalho. Além destas, há obras que não têm financiamento, mas também têm um grande peso sobre o orçamento municipal, que é a estrada do Ponto Salto Travancinho Seixo da Beira, que já era para ter sido iniciada, está adjudicada, também foi adjudicada, penso que há um mês e meio, dois meses, a estrada da Fontanheira Legiosa, a estrada de Lagares Ribeirinha, que neste momento estão a ser executadas. A única que ainda não começou é realmente é a de Ponto Salto, por uns problemas em três proprietários de terreno que estamos a tentar desbloquear. Outro aspecto que nos diferencia do anterior executivo é a nossa visão sobre a organização da rede escolar. Isto vem a propósito da construção do Centro Escolar de Nogueira do Cravo, que alguns consideram um disparate, mas que o futuro vai demonstrar que esta é uma solução mais abrangente e defensora dos interesses das crianças e das famílias do que aquela que previa uma carta escolar aprovada em julho de 2007, que é completamente obsoleta em relação aos tempos de 2007, mas muito mais aos tempos de 2010, que previa construção de salas dispersas em escolas que neste mandato estão fechadas. Já agora introduzi aqui outra das reivindicações do município, junto ao Poder Central, como sabeis, tem sido a construção dos IC6, IC7 e o IC37. Esta tem sido uma luta com muitas batalhas. E diria também que para este caso, também tem havido, pelo número de reuniões que estive presente em Lisboa, com diferentes ministros, entre os quais o das Finanças, é também, quase que diria, que houve aqui uma segunda ponte aérea, ou a primeira nesta e a segunda na outra. Mas que as dificuldades do país têm atrasado este processo. Mas eu comprometo-me aqui. Não vou deixar de continuar a lutar por este desígnio. E eu também gostava que todas as forças políticas do Conselho se unissem de volta deste desígnio. Que não fosse só o Executivo em permanência, mas que todas as outras forças dissessem claramente aos seus partidos que estas estradas são precisas, porque, como vocês sabeis, há partidos que defendem que não se façam mais estradas, que não se façam mais nada a nível do país. E o país não pode parar. E era essa ajuda que eu gostaria que aos líderes partidários deste Conselho, do PSD, do CDS, da CDU, que nos ajudem a dizer a essas forças que em Lisboa também bloqueiam isto. Não é só da parte do Governo, eles que devem ser parceiros e que devem dizer aos seus dirigentes partidários que estas estradas são importantes porque têm o dever, e porque conhecem a realidade, têm o dever de os alertar para a injustiça que tem sido feita aqui à nossa região. E outra área fundamental do Conselho é o saneamento, onde tem havido uma colaboração estreita entre as Águas de Zezaricoa e o município. Encontrando-se neste momento em construção 7 hectares, que demonstram a capacidade de negociação deste Executivo com passos significativos, porque um Conselho sem saneamento básico, pelo menos 95, 96%, é um Conselho sem qualidade. Tem havido também esforço da nossa parte para atrair investimentos e acreditemos que na área da saúde vai ser possível desenvolver em Oliveira do Hospital um grande projeto que afirmará esta cidade como um pequeno cluster da saúde. Este objetivo só se consegue com o município ao estabelecer parcerias com diversos organismos, entre as quais a Fundação Aurélio Amaro Diniz, que tem um projeto arrojado e de grande visão futura, na minha opinião. Também na área de turismo, a nossa estratégia de ação tem sido desenvolvida faseadamente. Optámos por promover e divulgar o nome e o potencial turístico instalado no Conselho de Oliveira do Hospital e por esse motivo estivemos na Bolsa de Turismo de Lisboa 2010, como estaremos na Bolsa de Lisboa 2011. Promovemos um conjunto de eventos e de iniciativas calendarizadas ao longo do ano para projetar o nome de Oliveira do Hospital e atrair visitantes e turistas que ocupam as nossas unidades de alojamento turístico e injetam rendimentos na nossa economia, no nosso comércio e nos nossos serviços. Estamos em negociações com o Ministério do Ambiente para fazer uma intervenção paisagística e ambiente no Val do Alva e Alvoco, que esperemos, e para isso estamos a lutar, que se possa concretizar um programa que é o programa Polis do Rio de Montanha. Estamos à espera que saia à portaria. Temos em preparação duas candidaturas para formalizar junto das redes da Aldeia do Xisto, em cujo âmbito pretendemos lançar iniciativas de promoção e de maior visibilidade do património histórico e arqueológico das ruínas da Bobadela. No que respeita à oferta do alojamento turístico, está em curso ainda uma parceria com o Turismo do Centro de Portugal no sentido de proporcionar informação e apoio técnico aos operadores tendente à adaptação das unidades aos novos requisitos legais. Esta é uma nova estratégia, é uma nova postura à capacidade de atração dos novos visitantes e novos turistas e até mesmo de novos residentes para o concelho, a qual não é indiferente a diversidade da oferta proporcionada pelos eventos de natureza cultural, social e etnográfico. Eu penso que neste momento, penso que há um conjunto de medidas, está a ser elaborado neste momento o Plano e Orçamento para 2011 e que haverá reduções em algumas áreas que nós consideremos que devem-se fazer, sobretudo, onde não impeça o bom desempenho do município. Queremos reduzi-lo na fatura energética do município, uma delas. Queremos também reduzi-la nos consumíveis. Queremos reduzir nas horas extraordinárias do nosso pessoal. Também é um dos objetivos, porque esta Câmara tem um grande gasto em termos das horas extraordinárias. E queremos reduzir nos telefones também, nos telemóveis, na fatura. Temos reduzido substancialmente nos seguros, renegociando contratos, e penso que há volta de 15 mil euros de redução que aponta no novo orçamento. Há aqui um conjunto ainda de reduções, ainda há a possibilidade, não porque há as verbas também, encaro a hipótese de fazer um corte nas verbas do associativismo e também do desporto, sem ser o de formação. Encara-se a hipótese de um corte ligeiro, mas que possa vir, não agora em relação a este, que eu não preveja, porque há uma parte das associações que vai ser ainda dado do subsídio em relação a 2009 e que ainda não foi aprovado em São de Câmara, porque fizemos de uma maneira diferente, obrigámos todas as coletividades e todas as associações a entregarem pleno de atividades, para sabermos para onde é que vai os dinheiros públicos, e aquilo que nunca foi feito. Obrigámos todas as coletividades a entregarem um pleno de atividades e a entregar o relatório de prestação de contas para termos consciência do dinheiro dos munícipes para onde vai a nível do associativismo. Queremos continuar. Nós sabemos que não podemos fazer grande redução nisso porque acabariam as coletividades no concelho, mas sem dúvida nenhuma que é dentro de um quadro de dificuldades, e gostaria de anunciar aqui o número que este ano vai ser reduzido em relação ao FEF, vão ser reduzidos 700 mil euros. São 700 mil euros em... E vocês percebam, em 7 milhões e tal, reduzir 700 mil é um bocado... É um bocado...